gravar o 4062. Azul 4062, tráfego avistado, autorizar pouso pistão 1-0, vento no 40 graus com 10 nós, atenta pistão úmida. Livre pouso, azul 4062, sim. .06-2010-2020, autorizado, ele é. Tudo bem, 06. .72 a bordo, Fortaleza, 2:45, confere. Casal táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera. Pistão 0, reporte pronto, ajuste 1020, gol noite 05. E aí, Alfa, reportará por cima. Hoje na 6258, segue portão 05. O 6258 para o 05. Gol 1714, prossegue para o portão 02. 1714 para o 02. Gol 1705 ali, mantém pistão no 0. Azul 4062 no solo 54, livrando a sua direita, pode prosseguir táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 4062, Juliette. Boa noite, 05, autorizado decolagem em pistão 10, vento 140 graus com 12 nós. Decolagem da 10. Estabilizado, o Gol 606. Chama a torre agora 118 membros. 18 membros. Gol 1805, decolar 256, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigada, boa noite, boa noite 05. Controle Salvador, boa noite 05, decolado na Fuca de Pá. Noite sobre 370, vigilância. Livre ascensão 370, boa noite 05. autorizado inicialmente até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no mesmo, TAM Mike Hotel November. Boa noite, Gol no 606, externo embaixo, travado. Gol no 606, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, com 10 nós, o ajuste é 10020, atenta pista úmida. Gol no 606. Autorizado ele. Michael Hotel November na escuta da torre. Vocês confirmam, o senhor está no pátio 3? Negativo, nós estamos no pátio 1 na posição 9. Autorizado também rebote para o pátio 3 também na posição 9, lá no pátio 3. E aí, o senhor já deu início ao rebote? Negativo, aí. A gente vai aguardar então o parqueamento do Azul, do Embraer da Azul no portão 08. Após estar autorizado o início do reboque, ok? Após o estacionamento do aeronave da Azul, em 606 nos solos 0300, livrando a sua direita, após o tec-tac via Alfa, chamante da Juliette. Direita, Alfa, chamante da Juliette, gol no 606. Quanto pelo, pode descer até 2000, tá o 3891? 2000 pés, 1019, autorizado aliás. 2000 com 1019, obrigado. Controle de simulador, muito boa, 7899, com a informação, Charlie. 99 na proa de Mari, DFT nível 50. Mari na proa, 0 com 0, obrigado. 5344, chama a torre 118612, 5344. 18612, uma boa noite, 5344. Salvador, bom dia, Triple 5344. Triple 5344, bom dia, ajuste é 10019, reporte baixado travado. 10019, reporte baixado travado, 5344. despachou e travou 35344. 35344, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-40 graus com 1-3 nós. Tenta a pista 1. Ciente, pouso autorizado, 5344. Chama Recife agora no 26 decimal 85, perna no 2545. 685, 2545, com perna. Ah, sim. Obrigada, boa noite. Boa. A 3152, pronto para cópia? Pronto. 3-0 Salvador, Maceió, via pelo uísque 58, nível de voo 330, saída Puca, transição Caju, decolada 1-0, primeira curva esquerda. 5417 é o código transponder, o controle Salvador 120, decimal 8. Maceió autorizado, nível 330, pereço 58, decolada saída pista 10, a saída Puca, Caju, curva inicial esquerda, controle 1208, transponder 5417. Correto, em pronto, então 3152. Vai lá. 18-6. Confirma 18-6? 18-6. 18-6, obrigado. Trip 5344, no solo 0304. Livrando a sua direita, após prosseguir táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, chama a Trip. Paulo Salvador, 4062. Siga 4062. Eu estou em contato com o Israel, estou aguardando o operador do... Tô em Salvador, boa noite, Otan 3891 no vertical do Índia Serra, baixado e travado de novo. Tá 3891 no tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-40 graus com 12 nós, o ajuste é 1-0, 1-9, atenta a pista úmida. Ciente, pouso autorizado, tá 3891. Tipo 5344, passou aquilo para a gente. Tipo 5344, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, muito obrigado. 3891, no seu alô 08, livrando à sua direita, pode passar que táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 3891. Nós 2.000 pés, 1.019 autorizado, ele. Salvadoro, tá 3152, puxa o acionamento. 3152, vai aguardar mais 2 minutos. Gente, aguardar. Juliette, 3891. 3891 autorizado, Juliette, portão 09. 09, Delta Formation, Joining 1019, stand by, to copy. Oi, LS, 7899. 99, torre 118.62. 118.62, boa noite. Boa noite. Três, 152, tem livre acionamento, puxa bem a coordenação, que foi só o chão para o táxi. Salvador, chama táxi 3, não. Torre, Salvador, muito boa noite. 58, bom dia, já. 5899, foi LS. LS 5899, bom dia. Ajuste 1099, reporte baixado travado. 319, reportará baixado travado. Torre, Salvador, bom dia. Jack Luiz, Juliette, mais. Prossigo, WebJet, Whisky, Juliette, Mike. Whisky, Juliette, Mike, solicita autorização de reporte. 4-1 para o 4-3, do box número 10 para o box número 62. A gente está no portão 10 do pátio 1 para o 62 do pátio 3, confere. Afirmo, senhor. Autorizado, autorizado o WebJet, Whisky, Juliette, Mike. Aguardando apenas o parteamento do Airbus datando 09, após prosseguir com o reboque. Ok, aprovado. após o saqueamento do plano 09, está autorizado o reboque do Whisky do Led Mais. Bom, Jet 5899, baixar travado, confirma, pista molhada. Jet 5899, pista úmida, ok? Autorizado pouso, pista 10, vento no 50 graus com 10 nós. Pista úmida, ciente, autorizado pouso, Jet 5899, muito obrigado. Everyone four, right, copy. Seven, 14, right, copy. Clear from Salvador to Aracaju. Flight level 230. Puka departure, then Jamo. After that, direct Aracaju. Take off runway 10, first left turn. Squawk 5422. Salvador departure control 120.8. Correct report, ready for pushback and setup, go 17104. Sócio 3152, Altera Natal, 2:40, 137. Táxi Repart, Wind Alpha, ponto de espera, pista no zero, reporte pronto, ajuste no 09, tá 3152. Sou eu, Sam Mike, Hotel November, informa já estacionado no Fátio 3, grato, bom dia. Sente, tem que Sam Mike, Hotel November, bom dia. Webjet 5899 no solo 16, livrando à direita, pode prosseguir táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Tan 3152 autorizado ali, decolar pista 10, vento 150 graus com 13 nós. Oi, Salvador, boa noite, gol no 896. Gol no 896, continua a aproximação, o ajuste é 10, 19, reporte quando baixar o travado. 19 vai reportar. sabe, travado, 896. Boa noite, 96, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Jet 5899, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette. Boa noite, 96, autorizado para uso pista 10, vento 150 graus com 14 nós, o ajuste é 1019. Pouso autorizado, pista no zero, com meio 19, gol no 896. Gol no 896, informa o pistão, me dá aqui. Obrigado. Tá 3152, decolada de 20, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 08. Controle, muito bom dia, 3152 da TAM, cruzando 2000 pés na sua escuta. Bom dia, 52, sobe 3301. 330, pode voar direto a Aracaju? Direto, Jamo. Jamo, obrigado.